Graça e paz. Que delícia estar aqui. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Da primeira vez que eu estive aqui para trazer uma palavra, eu queria tanto estar aqui embaixo. Aleluia! Eu queria tanto estar aqui embaixo, eu estava ali em cima. Meu Deus do céu! Porque quem lá da nossa igreja, o povo sabe. Eu não consigo nem ficar com o microfone. Eu solto o microfone, eu começo a berrar e eu ando pelo meio da igreja. Se eu tiver que tirar o sapato, eu tiro. Porque eu não gosto de ficar presa. O Senhor, Ele nos dá um espírito de liberdade. E o Senhor, Ele está neste lugar. E Ele nos dá essa liberdade. Glória a Deus. Vamos deixar o Senhor falar, amém? Eu vou orar antes por mim. Porque a palavra não precisa. Eu é que preciso. Fecha os teus olhos. Pai, estou aqui na tua presença, Senhor. E eu quero tanto ser um vaso nas tuas mãos. Ah, Senhor, tu confirmas todo o teu propósito, Senhor, dia após dia, na vida das tuas filhas. E hoje, Senhor, nas nossas vidas não será diferente. Obrigado, Pai, porque a palavra que o Senhor tem para nós vai nos renovar, vai trazer esperança, vai trazer vida a lugares secos e áridos. Porque nós temos fome e sede de ti. Espírito Santo, tu és bem-vindo. Tu és sempre bem-vindo. Fala através da minha boca. Enche a minha boca, Senhor. Ministra o meu, ministra os nossos corações. Vem, Senhor, com uma unção, com uma capacitação, Pai. Em nome de Jesus, sobre a tua igreja. Nós te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu estava ali na hora do louvor e o Senhor, Ele já começou a dizer que esterilidade não é para você. Esterilidade em todos os sentidos. O Senhor, Ele desce com cura na alma. O Senhor, Ele desce com cura no físico. Basta que a gente venha sentar e se prostrar aos pés do Senhor Jesus nessa hora. Sabe como que é gostoso pregar? Quando a gente vê nos olhos fome e sede. Eu costumo dizer que não é pelos aleluias e glórias a Deus que nós conhecemos, que eu conheço. Não é assim, não é esse termômetro que eu costumo usar. Eu olho nos olhos. Os olhos são espelhos da alma. E os olhos, eles dizem. Os olhos, você, ainda mais nós mulheres, o nosso olhar diz tudo. Os nossos olhos falam, os nossos olhos sorriem, os nossos olhos choram. Os nossos olhos tomam atitudes, os nossos olhos são fortes. Porque nós não precisamos muitas das vezes de palavras. Então a fome e sede que há em você vai fazer com que esse rio que está aqui dentro flua, porque eu também preciso dele. Eu também tenho fome e sede. Amém? Abre a tua palavra no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Amém? Vamos esperar todos para comermos juntos. Amém? Amém. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Nós temos tantas, toda a palavra de Deus nós podíamos usar nesta noite para nossas vidas. Não especificamente falando sobre mulheres, porque aqui tem tantos homens Martas, tem tantos homens Déboras, tantos homens como a mulher do fluxo de sangue. Mas essa palavra o Senhor colocou no meu coração para passar para a igreja, para passar para nós mulheres. Porque nessa palavra eu encontro o Salmo 37, quando diz: confia no Senhor, faze o bem, descansa nele, confia nele e ele tudo fará. Maria escolheu confiar. Maria escolheu essa parte. Nós vamos entrar um pouco no serviço e no descansar. E eu sei que vocês vão conseguir discernir, porque nós somos um só corpo. A nossa casa, ela é continuação na igreja. Só que nós estamos vivendo dias, vocês vão me entender, eu tenho certeza. Nós mulheres, não é que nós disfarçamos, mas nós conseguimos resistir, nós aguentamos. Quando nós temos uma situação nos nossos lares, nós chegamos na igreja para proteger a casa, para proteger os nossos. Nós chegamos na igreja, graça e paz, amém? Aleluia! Só que por dentro nós estamos chorando. Só que por dentro nós estamos ali pedindo ao Senhor: Senhor, fala. Fala com ele, fala com ela, fala com aquele outro, fala comigo, me ajuda. E é como se nós nos sentíssemos sozinhas, muitas das vezes. É como se, não é verdade, mas parece que Deus não nos ouve. É lógico que ele ouve, isso é mentira. Mas nós não trazemos o que está na nossa casa para a igreja. E também a gente não consegue abrir. Nós não conseguimos, nós nos mantemos firmes e quietas. Só que hoje o Senhor, ele quer falar ao teu coração. E ele quer dizer que você pode chorar. Ele quer dizer que não somente na fronha do seu travesseiro, nem debaixo do chuveiro. O Senhor, ele te dá a liberdade de poder chorar. Porque quem vai tocar em você é ele. Porque muitas aqui, e eu digo sem medo, muitas estão sem força de tocar no Senhor. Muitas aqui estão pedindo para o Senhor: Senhor, toca-me, toca-me. Muitas aqui estão: Senhor, se eu cumprir a minha carreira, guardando o meu lar, já está bom. Amém. Mas o Senhor quer te despertar. O Senhor, ele te chama de guerreira. O Senhor, ele nos chama de guerreiras. Lá no livro de Gênesis, vamos para lá, rapidinho? Capítulo 3. Perdão, capítulo 2, versículo 18. É para as casadas, é para as solteiras, é para as jovens. O Senhor, como diz o nosso pastor, o Senhor, o Espírito Santo, ele fala na idade de cada um, ele ministra na dificuldade, ele sabe falar. O Espírito Santo, ele nos conhece, então eu não preciso me preocupar. Ai, será que eu estou falando algo que elas não vão entender? Eu não preciso me preocupar com isso, porque se eu estou na direção dele, o que eu falar... vai ser o que ele quer falar. E não vai ter dificuldade para isso. Capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Uma adjutora que esteja como diante dele, você também pode substituir como aquela que assiste, aquela que está lado a lado e que está ali para ajudar. Se você olhar para Cristo e a igreja, porque é assim que o Senhor nos compara, a nossa aliança com os nossos maridos, com os nossos futuros maridos, mostra a aliança de Cristo e a igreja. A igreja aqui na terra ajuda o Senhor. Uma igreja restaurada, sarada, ela ajuda o Senhor. A pregação do evangelho. Se não fosse assim, o Senhor mandaria os anjos. Mas anjo nenhum pode pregar o evangelho. Então o Senhor deixou para a igreja. Então, mulher, você é um lado, é algo tão forte que o Senhor planejou. É uma peça tão importante para estar junto, para andar lado a lado, para ser como Maria, para ouvir o que o Senhor tem para nós, para deixar Ele nos tocar, para deixar Ele levar você aos rios que realmente você encontra a vida. Só que muitas das vezes essa nossa resistência, essa nossa, como é que eu posso dizer, de nós querermos ficar estacionados, estacionadas, porque não, deixa, assim tá bom. A mulher, ela sempre é a última que se sobra a mistura, eu falo mistura porque do tempo da minha avó ainda, né, o arroz, feijão e um bifinho, um ovinho, enfim. Eu sou desse tempo que a mulher, a mãe, ela é sempre a última. Se sobrar, ela come. Então ela dá para o filho, ela dá para o esposo. O que ficar está bom. Só que o Senhor, ele não é que ele está falando para você, ó, você vai mudar tudo isso agora. Não, o Senhor, ele quer que você olhe para dentro de você. Ele quer que você comece a olhar para dentro de você. Marta, vamos descansar? Vamos trocar aqui. Foi Marta que disse para Jesus, Senhor, o Senhor não se incomoda não que ela fica aí e eu estou aqui servindo? Vamos fazer, eu quero fazer agora como Maria. Jesus, não vamos deixar Marta trabalhar mais não? Vamos falar para Marta descansar um pouco. Vamos cuidar do cabelo da Marta. Vamos cuidar do corpo da Marta. Vamos cuidar da alma da Marta. Vamos cuidar. Vamos chamar a Marta para sentar aqui com a gente. Porque a Marta, ela tem tanto para falar. A Marta. Eu sei que você se identifica. A Marta. Muitas das vezes ela não quer ouvir. Ela quer falar. Se nós deixássemos esse culto para vocês, nós íamos para uma vigília e deixar cada uma falar um pouquinho. Você ia chorar muito, você ia começar a dizer tudo aquilo que está aqui entulhado dentro de você, você ia começar a falar. Já pensou se você tivesse essa liberdade? Já pensou se alguém chegasse para você e falasse assim, pode falar, eu prometo que vai ficar entre eu e Deus. Fala, pode chorar. E você tivesse essa confiança de poder se abrir, de poder arrancar tudo aquilo que está escondido, de poder arrancar, sabe, de gritar e falar, é isso, aquele dia eu queria fazer isso e não fiz, aquele outro dia eu queria comer aquele bife e não comi, ai, aquele dia eu queria, queria comprar aquela roupa e não comprei, porque eu pensei nisso, pensei naquilo. Você ia chorar porque é o que está dentro de você, então vamos tirar isso diante do Senhor. Ele quer tirar. Por incrível que pareça, esses dias eu passei uma situação e aquilo começou a doer tanto dentro de mim e o Senhor começou a falar a respeito de câncer. E E o Senhor começou a ministrar a respeito de câncer. O número de mulheres que adquirem essa doença está cada vez maior. Quando eu engolia aquilo que eu estava vivendo, porque aquilo para mim era novo, eu nunca tinha passado pelo que eu passei. Aquilo para mim era muito novo e eu não podia gritar para ninguém. Eu não podia falar para ninguém. Mas eu falei com ele, com o Senhor. E eu chorei para ele e eu fui soltando tudo para ele, porque ele já sabia tudo. E ele disse: filha, arranca isso daí de dentro. O câncer, ele começa assim. Arranca isso. Então, essa palavra que o Senhor está nos trazendo hoje, nessa maneira simples, talvez, eu sou bem sincera e eu sou simples mesmo, talvez eu não vou ter muitas frases, né, como talvez vocês se acostumam. Mas eu quero dizer para vocês da vivência, da experiência. E esse convite de estar aqui foi confirmação de Deus. Eu estive no Rio de Janeiro esse final de semana que passou, e eu sentei com três mulheres lá, em horários diferentes, e eu chorei com elas, porque eu fui ouvido para elas. Por isso que eu estou dizendo o que eu estou falando aqui. E elas choraram tanto, e elas choraram tanto por causa de sistema, religiosidade. O sistema está pegando o marido. Nós, graças a Deus, temos uma vida no Espírito. Aqui nós temos essa liberdade. Mas quantas mulheres lá fora não sofrem? Ou melhor, quantas de nós aqui não viemos de sistemas? Quantas de nós aqui já estamos saradas totalmente? Às vezes você ainda está fazendo de conta que está tudo bem. E o Senhor, Ele te vê. E eu ouvindo aquelas mulheres, eu falei: Senhor, o sistema, ele não só está dividindo a igreja, como ele está dividindo os lares. Ele está acabando com os lares. Ele está acabando com os filhos. Nós estamos cada vez mais, o nosso copo está cada vez mais cheio, cheio, cheio, cheio. A gente já não tem tanta tolerância, a gente já não consegue ter tanta paciência, a gente já não consegue ter tanto amor, a gente já não consegue ter tanta fé, a gente já, é como se fosse perdendo tudo aquilo que nós sonhávamos, o fruto, os frutos do Espírito. Então, eu sei que muitas aqui estão com o copo cheio. Outras até entornando. Mas eu te chamo, Marta. Vamos parar. Vamos deixar o Senhor falar conosco. Vamos deixar o Senhor falar conosco. Eu posso andar aqui? Amém. Deixa o Senhor te tocar. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela estava perdendo sangue. Sangue é vida. Há 12 anos ela perdia sangue. E o sangue, ele simboliza vida. Quando ela tocou no Senhor, e hoje é o momento de você tocar no Senhor. Ele está aqui. Dois ou três reunidos, em nome dele, ele se faz presente. Aí você pensa, e quando eu estou lá em casa, lavando louça, eu estou estudando, eu estou sozinha? Eu estou sozinha. Então ele não está aqui? Uma vez eu fiz essa pergunta. Falei: Senhor, só está eu. O Espírito Santo me respondeu: não, está eu e você. Está eu e você. Ele está aqui. Então ele nunca te deixa. Ele nunca te deixará. O Senhor, Ele quer te despertar. O Senhor, Ele quer te preparar. Só que para isso, o Senhor, Ele vai te curar. O Senhor, Ele vai curar. Eu não digo que ele vai, o Senhor, ele já te cura, ele já está curando. Você só precisa ter fome, você só precisa ter sede, você precisa, sabe o quê? Ser sincera. Seja sincera com Deus. Seja sincera com Deus. É, eu tô gordinha mesmo, eu tô assim mesmo, é, Senhor, eu não tô gostando disso. Sabe, começar a ter posição diante do Senhor. Começar a falar coisas que talvez para você é bobeira, mas não é. Bobeira você pensa que é, mas não é bobeira. Isso realmente está te matando. E você está deixando, e cada dia mais você coloca uma capa diferente. Então as pessoas, elas acham que você é forte, elas acham que você é tudo, elas acham que você aguenta. Muitas das vezes, você precisa de uma ajuda e você se coloca numa posição tão de forte, você é forte, que quando alguém não pergunta o que, que você tem, você fica por dentro. Poxa vida, eu me interesso saber de todo mundo, mas será que não está vendo como eu estou? Sabe por que, que as pessoas não te perguntam? Sabe por que, que as pessoas não se aproximam para te ajudar? Porque você se mostra tão forte, você se mostra tão Marta, que tudo faz, corre atrás de tudo, resolve tudo, troca chuveiro, troca lâmpada, você faz tudo. Você não precisa de ninguém. Não, ela. Você é tudo. Hoje, vindo para cá, Deus ministrou no meu coração. O meu marido, eu falo que ele é o Google Maps. Só que hoje ele não pôde vir, né? E eu falei, meu Deus, como eu preciso dele. Porque nós não somos tudo. Nós não somos tudo. Nós precisamos do Pai. Nós precisamos nos assentar aos pés de Jesus, aprender com Ele para ajudar o nosso marido, para ajudar o futuro marido, para ajudar, para ter. Nós precisamos. Uma mulher sábia, ela edifica o seu lar. Só que não é na força dela, é na sabedoria. A mulher sábia, ela edifica o seu lar. Só que não é na força, é na sabedoria. E sabedoria nós só adquirimos aos pés do Senhor. Nós só adquirimos sabedoria quando nós temos fé. Nós só adquirimos sabedoria quando nós descansamos e ouvimos a voz do Mestre. O Senhor criou o homem e fez a mulher. O Senhor criou o homem e fez a mulher. Jesus é o cabeça do homem. O homem é o cabeça da mulher. Pensa numa mulher andando por aí sem cabeça. Já viu galinha quando degola a galinha e o corpo ainda fica andando? Vocês nunca viram isso? Ai, gente, eu estou escandalizando vocês. É que eu já vi. O meu avô, ele estrangulava, sei lá, e era terrível. Mas o corpo estava quente ainda, né? E a galinha saía sem cabeça. Muitas brechas estão entrando nos nossos lares. Por quê? Porque você vem para a igreja, parece que é tudo maravilha, parece que é tudo 100%. Só que você sai daqui, aqueles que têm olhos espirituais, vê que, irmão, você está sem cabeça. Você está sem cabeça. Ai, bateu, coitada, ali no poste. Ai, meu Deus, alguém fala para ela que ela está sem a cabeça? E também, muitos cabeças não tiveram, não têm noção de que eles são cabeça. Por quê? Porque eles acostumaram com a nossa postura. Ah, ela faz. Ela isso, ela aquilo. Nós estamos para ajudar. Nós vamos ajudar, mas a base, o sacerdócio do lar vem dele. Vem deles, dos nossos maridos. E há tanta dificuldade em entender isso, que de vez em quando eu coloco alguma coisa no Twitter e tem pessoas que tem uma história tão triste nos seus casamentos que acabam debatendo aquilo que eu coloquei. Debatem mesmo. Aí eu digo, amada, você está falando o que eu falei, só que com palavras diferentes. Eu não estou contra você. E também não estou contra o marido. Estou dizendo como a família hoje caminha. Quer olhar para as igrejas? Aí fora? Olha para os lares. Olha para as casas. Olha para as famílias. É exatamente isso. Na igreja está todo mundo pulando, dançando, dando aleluia e glória a Deus. Mas e dentro de casa? Quando eu me casei, há 10 anos somente, atrás, a primeira conversa que eu e meu marido nós tivemos foi: não vamos deixar saldo negativo. Tudo o que acontece, vamos no final do dia, vamos sentar, vamos conversar, não vamos deixar saldo algum negativo. Só que eu tive um pequeno problema. Eu não dormia enquanto não resolvesse, ele já estava roncando. Eu tive um grande problema, porque eu ficava até as 3 horas da manhã chacoalhando ele na cama, porque eu queria resolver. É muito sério isso. Não se deixe o sol, não deixe o sol se pôr. Isso faz mal. Isso vai crescendo uma raiz de amargura. Isso é uma erva daninha no casamento, no relacionamento. Isso serve para as nossas, pras nossas amizades, serve em tudo. A sinceridade, a lealdade, conversa, diálogo. Você não está bem com alguém? Eu sou assim. Se eu sentir que tem alguma coisa, pelo olhar, eu percebi que você não está bem comigo, eu vou te ligar. E eu não vou achar que está tarde, né? Eu vou te ligar, meia-noite eu vou estar ligando. Para resolver. Então, isso é uma das coisas que Marta já não faria. Porque ela estaria tão atarefada, tão preocupada, que com certeza ela deita e dorme já pensando no problema do outro dia. Mas Maria não. Maria, ela vai ajudar, ela vai resolver. Porque ela está plantando e ela vai colher através dos filhos, através de relacionamentos, ela vai começar a colher. É tanta coisa, há tantas coisas atrapalhando as nossas vidas, há tanto cisco nos nossos olhos. E nós estamos querendo tirar o que está no olho da nossa irmã. E nós estamos furando o olho da nossa irmã porque a gente não está vendo o que está no nosso. Nós somos tão boas para dar conselhos. Mas muitas das vezes nós não gostamos quando alguém aponta o dedo para nós e nos repreende, nos exorta. Nós somos tão... Hipocrisia é uma coisa que não é bom. Nós temos que ser sinceras com Deus. Quando eu me converti, eu fui internada como louca. Eu cheguei a contar isso, acho que eu comecei. Eu vou contar só alguns flashes. Eu fui internada como louca, porque eu havia recebido a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador e minha vida, ela mudou. Mudou, ela deu uma volta, foi uma conversão tão forte, que as pessoas começaram a dizer que eu estava ficando louca, porque eu só falava de Jesus, eu só queria ouvir louvores. Enfim, e chegaram a me internar como louca. Porque numa certa noite eu falei, eu abri minha boca, eu confessei algo que eu não deveria confessar. Eu estava numa situação ali com uma outra pessoa e eu disse, Senhor, me vira do avesso se for preciso. Mas que essa pessoa venha te conhecer. Porque já havia 1 ano eu trabalhando na vida dessa pessoa. E eu confessei isso. E naquela noite o Senhor me virou do avesso. O Senhor não me virou, o Senhor permitiu que acontecesse aquilo. Naquela noite o Senhor permitiu que acontecesse aquilo, porque o inimigo ele estava ali, ó, ao derredor, esperando alguma fala minha, alguma confissão minha para ele. E aí eu quis fazer na minha força. Senhor, vira, me vira do avesso, Senhor. E eu achando que eu estava fazendo, meu Deus, estava ajudando a Deus. E naquela noite o Senhor me virou. E naquela noite eu já não falava muita coisa, não estava falando mais nada com nada. A vaidade terrível que eu tinha na minha vida caiu por terra. Nessa fase, eu engordei 30 quilos em 15 dias. O Senhor, ele permitiu tanta coisa acontecer por causa da minha boca, por falta de sabedoria. Eu estava indo tão bem, de repente, fui internada numa ala psiquiátrica na Santa Casa de Santo André. Eles falavam, eles apontavam. Ela é louca. E eu lembro de tudo. Agora eu não sei, eu estou entendendo hoje o porquê que o Senhor me permitiu, está permitindo eu lembrar, de não ter esquecido nunca disso. Eu via as pessoas me chamando de louca. Só que eu não me dei conta que eu saí dos pés do Senhor e eu quis fazer na minha força. E eu fiquei um ano nessa fase. Tem muita história para contar, só que hoje eu não tenho como. E nesse um ano, o Senhor ele foi me guardando, porque o inimigo realmente ele queria me levar para um hospício lá em Franco da Rocha, e a mão do Senhor me tirou. Ele me tirou com mão forte. E aí o Senhor começou a ministrar o meu coração. Ele falou: filha, por que é que você pediu isso? Por que que você abriu a sua boca para falar isso? Eu enviei meu filho. Não precisava você virar do avesso. Muitas vezes nós queremos fazer e o Senhor só fala para nós descansarmos. Nós que queremos fazer. Nós abrimos a nossa boca e nós, muitas das vezes, amaldiçoamos o nosso próprio dia. Para as mães aqui, ai, essa criança não me dá, não me deixa em paz. Nós falamos tanta coisa. Ai, esse moleque, isso, essa, aquilo, ai, eu não tem jeito para mim. Nós abrimos a nossa boca para falar tanta besteira. Tanta coisa que não edifica em nada. E o Senhor, ele está te convidando. Ele não quer fazer você chorar por emoção. O Senhor, ele quer tocar no teu íntimo. O Senhor, ele quer ter intimidade contigo. O Senhor, ele quer restaurar a aliança dele com você. Para que você possa ter a sua aliança com o teu marido, com a tua casa, com os teus amigos, com a igreja. Também restaurada. Também restaurada. Eu tinha tanta pose. Eu achava que eu era tanta coisa. Eu não era nada. Aí eu fui ver que enquanto eu não fosse nada, o Senhor não podia fazer em mim. A terra era sem forma e vazia. Era sem forma e vazia. Para Deus fazer alguma coisa, a terra era sem forma e vazia. Nós precisamos perder a forma. Nós precisamos nos esvaziar. Nós precisamos sentar. Nós precisamos nos prostrar. Nós precisamos deitar no colo do Pai. Ele está aí com você. Teve uma vez que eu estava adorando a Deus em uma igreja, e eu estava olhando para cima, esticando os braços para, sabe, e adorando Ele, e o Espírito Santo falou: Ele está aí na tua frente, para de olhar para cima porque Ele está aí. Aí devagar eu fui abaixando e eu estiquei e eu senti o Senhor. Ele está aqui. As tuas preocupações que não são, o Senhor Ele não deu para você, essas preocupações, elas estão tirando você do foco. Elas estão apagando o teu brilho. Você está cada vez mais conformando com situações, você está se conformando, até que as datas, os dias, as folhinhas vão voando, vão passando. Aí você vê que há mais rugas, você vê que o cabelo já não é mais o mesmo, você vê que a flacidez chega, e aí você fala, agora piorou mesmo. E aí você começa a se depreciar, e o Senhor não quer isso. O Senhor, Ele quer que você olhe para o espelho, que você veja que em você há um tesouro. E que você comece a se dar valor. Vocês estão conseguindo entender ou eu estou... Se o sono vier, manda embora. Porque há sono, cansaço físico, e há sono. Esse segundo, ele vem para roubar. Porque o diabo, ele não quer tirar você daqui. Ele quer roubar a palavra do seu coração. Nessa hora que eu estou falando com você, talvez, muitas ainda, Marta, estão pensando o que, que vai fazer quando chegar em casa. Ou está pensando já na segunda-feira. E o Senhor te chama para descansar. Enquanto você não descansar, você não vai sentir o toque dele. Enquanto você não descansar, ele não vai poder te chamar como o cego Bartimeu, que estava à beira do caminho. Ele não vai poder te chamar para ele olhar para os teus olhos e falar, o que queres que eu te faça? As pessoas podem não entender o que você precisa. Ou as pessoas olham para você e acham você tão forte que você nem precisa de nada. Mas o Senhor, ele sabe que você precisa de algo. E ele vai perguntar. E ele pergunta para você. E ele está perguntando agora. E ele para diante de você. E ele olha nos teus olhos, porque os olhos dele são como chamas de fogo. E ele para e ele te pergunta, o que queres que eu te faça? Vai de você responder. Vai de você agora ser sincera. Vai de você agora despertar. Vai de você achar que isso é apenas uma... Não sei. Experimenta. Beba do Espírito que está dentro de você. Beba dessa palavra. Experimente. Deixa o Senhor, deixa o Espírito Santo. Depois que você tomar destas águas, o Espírito Santo vai transformá-las em vinho. Quando a gente está aos pés de Jesus e a gente se levanta meio bêbada. Sabe por quê? Porque nós nos enchemos com a palavra que sai da boca dele, nos enchemos de vida e vamos nos enchendo de vida, de água, de palavra, e o Espírito Santo transforma em vinho. E nós saímos da presença dele bêbadas. Nós levantamos que nós não conseguimos nem ter forças. Mas não é de cansaço, não é de preocupação, não é porque o sangue está esvaindo, não. Não, não é. É porque ele nos deixa bêbados da presença dele. Seja sincera com você, seja sincera com você. Você sente a presença do Senhor na tua casa, quando você está sozinha, você busca o Senhor. Você tem buscado ao Senhor? Você tem sentido essa experiência? Ou você só ouve as experiências de outras pessoas e você também se contenta só com isso? Você tem se contentado só com isso? Não, eu não posso, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, eu não posso. Você tem se contentado com muito pouco. O Senhor, Ele quer te levar. O Senhor, Ele quer te levar à intimidade com Ele. Então, para. Para. Para tudo. Para. Pega a direção que o Espírito Santo te dá. Entrega um pouco, as mães aqui, entreguem um pouco os seus filhos para os seus maridos. A instrução vem dele, a doutrina é da mãe, mas a instrução é do pai. Entrega um pouco, começa a desprender de tudo aquilo que você abraçou, solta, solta. Deixa Deus te usar, deixa Deus falar por você, deixa Deus. Para de dizer que eu resolvo tudo. Deixa o homem ser o teu cabeça. Ajude somente. E olha para a sua vida e compara ela como se fosse... Olha para a sua vida, olha para a sua casa e compara ela como se fosse Cristo e a igreja. Para as casadas. E para as que ainda não casaram. Para as que ainda não casaram. Como que você quer a sua casa? Como você quer o seu casamento? Aliança? Aliança, ela não tem começo. Ela não tem fim. É uma aliança. Como está a sua, para as casadas, como está a sua aliança? Seja sincera. Como está a sua intimidade com o seu marido? Seja sincera. Agora, pensa em Jesus e pensa na igreja. Você traz um pouco para a igreja. Como está? Como estão os frutos da aliança do seu, sua com o seu esposo? Tem mulheres que têm suportado tantas coisas que até na hora da intimidade, desculpe eu falar isso, até na hora da intimidade também suporta tantas coisas e não é? Desperta. Desperta. A palavra do Senhor diz que Jesus amou a igreja e por ela deu a sua vida. E o homem, se for preciso ou necessário, ele que tem que dar a vida dele, não você a sua. Para de dar a sua vida da forma que você está dando, porque não é sábia. Amém. Sabia que esse silêncio também é de Deus? Eu amo o silêncio dele. Porque até na hora que nós entramos na intimidade com Deus, só nós queremos falar. E Deus, ele fala tanto no silêncio. Quando a gente entra na presença de Deus, a gente fala, fala, fala, fala, fala. Quando ele vai falar, cadê a Marta? Já foi, já saiu. Mostra a tua fraqueza para o Senhor. Mostra a tua fraqueza para o Senhor. Mostra as tuas feridas para o Senhor. Se ainda há feridas, é porque elas sinalizam que a nossa carne ainda não está totalmente mortificada. E muitas das vezes, o Senhor, ele não vai sarar as feridas. Ele vai matar de uma vez a nossa carne. Nós precisamos mortificar e entendermos essa aliança que nós temos com Deus e a aliança que nós temos com os nossos maridos e a aliança que teremos para aquelas que ainda buscam no Senhor, que esperam no Senhor. Sabe, eu sou muito pequenininha, mas sou muito mesmo. Tudo que eu falei aqui não chegou perto daquilo tudo que eu queria falar. E isso me... Eu fico muito triste, sabia? porque ainda há coisas que me prendem e eu preciso muito deixar o Senhor trabalhar em mim para que Ele fale. Mas eu sou limitada demais, mas eu creio que eu vou chegar lá. Eu creio que eu não vou me preocupar com olhares, pessoas que possam criticar ou não, de poder pregar aquilo que realmente, porque é muita coisa que o Senhor tem para vocês. Era muita, não vou falar que era, porque eu sei que não é em vão. Porque eu aprendi que o melhor não é o trabalho, o melhor é fazer a obra. E eu busco não fazer trabalho para o Senhor, eu busco fazer a obra. E eu tenho tanta fé que uma palavrinha que tenha saído da minha boca, nenhuma minha, mas que todas as palavras que o Senhor me deu, e principalmente esse texto que nós lemos, eu tenho certeza que essa palavra não vai voltar vazia. Ah, mas eu tenho certeza. É uma fé tão, é uma convicção tão grande no meu coração que tudo aqui, que o que foi falado, não vai voltar vazio para Ele. De toda a pregação, alguma coisa te tocou. Ah, eu sei que tocou. E essa não é alguma coisa. Eu sei que o Senhor te tocou. Desperta. Tem, não tem nada a ver, não sei se algumas conhecem o Desperta Débora. Mas eu, quando eu falo Desperta Débora, não tem nenhuma ligação com esse trabalho, que é muito bonito, por sinal, mas não tem nenhuma ligação. Desperta, Déboras. Só haveria a vitória se Débora estivesse junto. Jesus, ele já venceu, ele morreu, ele ressuscitou, e a vitória é de uma igreja vitoriosa também, uma igreja que anda de fé em fé, de glória em glória, porque Jesus, ele conta com a igreja, ele conta com a noiva. O seu marido, ele conta, o seu namorado, o seu noivo, ele conta com as tuas orações. Vamos parar de reclamar, de falar frases que não nos acrescentem nada, que só nos prejudica. E vamos orar pelos nossos maridos, vamos orar pela nossa casa, vamos orar pelos nossos filhos. Porque é uma guerra que nós estamos vivendo, nós estamos vendo famílias sendo destruídas, filhos sendo destruídos. Jovens, a minha filha, ela está mexendo no celular. Jovens sendo destruídos. Porque nós estamos escondendo, escondendo, escondendo, escondendo, escondendo. De quem? Vamos ser saradas para nós edificarmos a nossa casa. Eu profetizo muita sabedoria de Deus sobre vocês, em nome de Jesus. Lares edificados. Lares edificados para a glória de Deus. Filhos que estão aqui, filhas que estão aqui e não estão nem pensando em marido, mas estão aqui para levar para suas casas refrigério para o seu pai e para sua mãe. Filhos, filhas que estão aqui na esperança de uma aliança com os pais restaurada. Filhos que vêm buscar. Leva. Porque o Senhor, ele tem prazer em nos abençoar. E o Senhor, ele está te capacitando para isso. Pode levar, pode ter a certeza que está sendo restaurado lá na tua casa. Primeiro amor. Ai, quando eu estava no primeiro amor com Jesus. E com o seu marido? Ah, já passou, né? Não. Tem que ter. Tem que ter. Você crê que Deus restaura esse amor? Esse amor vai ser restaurado. O teu olho precisa brilhar quando você encontrar com Ele. Ai, você não conhece. Vamos orar. Vamos orar. Eu tenho visto lares restaurados. Eu tenho visto. E a casa de todas nós é edificada na rocha, porque nós estamos aos pés do Senhor. Amém? Pastor Aval, eu quero te agradecer por estar aqui e dizer para vocês que eu estou muito feliz mesmo. E Deus quer que nessa noite ainda, quando você for para tua casa, que você for dormir, que você se lembre que o melhor é se prostrar aos pés dele. Aí você vai ver que esse amor vai começar a voltar no seu coração, e aí o seu marido também, e você vai ver que muitas coisas vão começar a ser transformadas. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço em nome de Jesus.